O João não vive no Porto. Por isso, este quarto só lhe pertence durante a semana. É uma espécie de hotel e o tempo que passa lá é só para trabalhar e estudar para a faculdade. Daí-se notar que o ambiente é um pouco inerte e desligado do que realmente se passa na cabeça do João. É apenas um espaço, não tem muito significado para mim, quase nenhum mesmo. Foi interessante para mim ver que realmente existem pessoas que não dão importância ao quarto, apesar de este ser um quarto provisório. Não contribuem nada para o estado do João. É um sítio habitado por alguém provisório. Quanto ao objeto, o João escolheu as aguarelas. Disse-me que é o seu material de eleição. Anda sempre com elas na mochila, pronto a pintar.